O Destino Iguaçu e a Itaipu Binacional participarão com um stand na 26ª edição do Show Rural da Copavel, em Cascavel, entre os dias 3 e 7 de fevereiro. O evento é voltado à difusão de tecnologias para o aumento da produtividade rural e é considerado uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. No ano passado, o evento teve mais de 200 mil visitantes. O estande da Itaipu, desenvolvido no conceito de sustentabilidade, incluirá um mini auditório para 25 pessoas, onde as empresas poderão apresentar ações socioambientais desenvolvidas na bacia do Paraná 3. Além do resultado do trabalho da plataforma Itaipu, energias renováveis e outros programas, como o do veículo elétrico. O stand exibirá também grandes imagens dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, como as Cataratas do Iguaçu e a própria usina hidrelétrica de Itaipu. As imagens serão exibidas em forma de painel, o que permite aos visitantes que possam fazer fotos simulando que estão nos atrativos. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.